Estamos aqui na barraca aqui do Marcos e o Matheus aqui. Nós somos o Marcos e o Matheus. Nosso Dima, amigo Dima, tá aqui presente hoje, mais rapaziada aí. Um abraço pro Dima, nosso amigo Adriano também, filho dele, um abraço. O Misael. Leva aí, segura aquele abraço aí, viu? Essa canção é a canção que a gente vai gravar no próximo CD. Segura aí, meu patrão. O nosso amigo Disquim, cigano Maltinho aí também, a rapaziada do Marcos presente. Segura, Disquim. Passava de palma pro menino aí, gente. Aê, Disquim, cigano. Como é triste a gente amar sem ser correspondido. Menino, essa aí é uma variedade. Você não pode imaginar o que eu tenho sofrido. É grande minha paixão, meu tormento não tem fim. Sofro por você, amor, porque você não gosta de mim. Ô, mulher bandida desgraçada, azul! Quando a gente se encontra, já fica nervosa. Ô, mulher brava, azul! Minha presença é motivo de preocupação. Quando eu tô na sua ausência, choro amargamente. Mas quando estou a seu lado, eu sofro muito mais. Tá bom?